Cheiro 20, página 192. Mas o golpe de sorte de Domitílio Silvestre havia acontecido em torno de um cartão de visita, ainda antes de ter conseguido a exploração da pedreira do Lentiscal e antes mesmo de ter conhecido pessoalmente a tia Gininha. O seu nome completo era Nortenho e Longo, e numa urgência, o regressado da África do Sul tinha pedido ao tipógrafo que o abreviasse o mais possível, de modo a simplificar o cartão de visita de que estava necessitado. Mais do que simples, queria prático. Queria que, assim que puxasse pelo cartão, a sua pessoa ficasse logo identificada. O tipógrafo que pensasse no assunto. Passados 2 dias, sobre o seu balcão de trabalho, tinham aparecido, distribuídas no meio de um retângulo bege, 2 palavras apenas: Dom.Silvestre. Fora um achado formidável. Todos sabiam. Naquele inverno que seguira ao verão de 85, quando Domitílio Silvestre tinha oferecido um gin tónico à tia Gininha, lá no foyer do Luxor, já o comprador era conhecido pelo nome abreviado. Já o gerente do hotel o tratava familiarmente por Dom. E a empresa iria chamar-se precisamente Indústria Extrativa Explorações Dom Silvestre. Assim, a tia Gininha nunca o chegaria a tratar por Domitílio, só Dom. Ela própria iria ser conhecida a partir de então, entre amigos e chegados, como a mulher do Dom das Pedreiras. Podes entrar à vontade, eu deixo a cancela aberta. Esta noite até podes deixar o teu carro mesmo em frente da garagem, dizia a tia do outro lado da linha. Quebrado o elo com a fábrica velha, e antes de o tio Rui Ludovice ter assumido o cargo público de presidente da Câmara, havia mesmo quem só conhecesse a avó Regina como a sogra de Dom Silvestre. Os membros menos salientes da família eram conhecidos pelo parentesco com ele, incluindo Milena. Só que uma ressalva devia ser feita. Desde o início, que o tio Dom não gostava de Milena. O tio antipatizava fortemente com a sua forma de ser. Não pela pessoa em si mesma, mas pelo cúmulo de erros que, em seu entender, a família tinha cometido em relação a ela. Como se Milene fosse uma conta errada, por falta de cálculo. E isso enervava-o. Na opinião do tio Dom, Milene seria uma pessoa comum se tivesse tido uma educação adequada. E, a propósito, falava de colégios sul-africanos que elogiava de sobremaneira e dos quais, como exemplo, extraía verdadeiros programas de casas de correção, horários de cadeia. O maior incidente, porém, tinha surgido durante as últimas férias que João Paulo passara em Valmares. Encontravam-se todos sentados à mesa, debaixo do toldo rente à piscina, na casa da amorada, e Dom a falar precisamente de como se poderiam educar pessoas problemáticas, levando-as de madrugada para o meio do jungle e obrigando-as a regressar ao ponto de partida só pela orientação do sol e outras perícias semelhantes. Todo um programa onde de vez em quando perpassava a sugestão do jejum e da chibata. Quando Milene, aproveitando um silêncio momentâneo, tinha começado a dizer: "Oh, oh, conheço um Dom, que é neto de padeiro, conheço um Dom." Fora um momento muito embaraçoso. Milene repetia inconveniência atrás de inconveniência e todos os presentes, petrificados à volta da mesa como um friso de estátuas, mantinham-se mudos. A tia Gininha nem se movia. A avó Regina ruía alguma coisa, fazendo-a convergir para o centro dos lábios unidos. Um molho de rugas que se deslocava em círculo, como se lhe tivessem cozido a boca com agulha e linhas. Apanhada naquele silêncio, Milene tinha perguntado: "E depois? Todos os Silvestres foram trabalhar para as minas, lá na África do Sul. Não é assim, João Paulo?" Milene olhava para a avó Regina, que, por sua vez, não fazia mais do que mover o objeto, duro de roer, sem olhar para ninguém. Ninguém a olhar para ninguém. A ordem natural invertida. A força a ser atacada pela mão da fraqueza. Assim, sem ameaça nem aviso. E logo aquele era o dia de aniversário do tio Dom, estando todos reunidos na vivenda Dom Silvestre, exatamente por essa razão. E acontecia aquilo. Os olhos do tio, muito pequenos, muito vivos, brilhavam na cara, como duas brasas superadas. Dom Silvestre tinha atirado o guardanapo para cima do prato. Ou ela ou eu. Ou ela ou eu. Muitas, diversas vezes, como um disco riscado que tivesse a propriedade de aumentar a potência com a repetição. Com o braço apontado. Ou ela ou eu. Ou ela ou eu. Então, Milene tinha saído da mesa a correr. E o tio, esgotado pela ira, tinha-se sentado, depois levantado. Naquele dia, o tio Dom não voltaria mais à mesa. Vem, já estou no terraço à tua espera a brincar com a bebé. Tu não queres é vir, dizia a tia Gininha do lado de lá. Vem, antes que escureça. Entretanto, Gininha e Dom Silvestre quase não se falavam. Por vezes ela precisava, mas ele não tinha tempo. Queria, por certo, multiplicar alguma nesga de pedras que ainda não havia encontrado à face da terra e andava à sua procura. Sem dúvida que a grande multiplicação viria um dia. Mas quando? Habitualmente não saíam juntos. A avó Regina dizia que, para o tio Dom, os cães eram os melhores companheiros dentro do carro, porque só rosnavam. Não faziam perguntas, nem se intrometiam na vida dele. Por sua vez, a tia Gininha não frequentava os carros do tio. Dava as suas aulas, ia e voltava na sua própria viatura e tinha começado a dizer à irmã que Dom Silvestre praticava um inglês do sueto. Fosse como fosse, de vez em quando, apareciam juntos. E passado todo aquele tempo, ainda havia quem continuasse a tratar a mulher do Dom por Gininha Sereia. Nas recepções do Clube Náutico, surgiam os dois lado a lado. Ela, alta e magra, bem feita. Ele, muito vivo e quase pequeno. Também passavam férias juntos. Quando regressavam, pareciam mais próximos. E Gininha falava dele com mais familiaridade. A parte dela, que lhe era vulnerável, mais preenchida. Todos sabiam. Mas naquela tarde, o telefone não parava de tocar e era sempre a voz da tia Gininha quem estava do outro lado. Por que esperas? Vem! A voz entusiasmada da tia, como se não atravessasse um luto, como se tivesse regressado ao verão de 85. No entanto, o que a tia Gininha queria dizer era diferente. Qualquer coisa como, vem, pois o tio Dom esta noite felizmente não está. Por sua vez, Milene também tinha tomado a iniciativa de levantar o telefone. E se ele chega? Perguntou de surpresa, como se a tia lhe tivesse dito o que não tinha dito. Do lado de lá, Gininha fizera-se chocada, abrindo o jogo. Sabes, é que o tio Dom anda aí com os holandeses e quando eles se encontram demoram uma noite inteira para se entenderem. O tio Dom só vai voltar de madrugada. Milene, receosa. E se ele chega mais cedo? E dá de caras comigo? A tia, do lado de lá, cheia de paciência. Também exageras muito. Nesse caso, dizias a verdade. Dizias que tinhas saudade da bebé, que já não aguentavas mais. Vá, não masses, Milene, vem. Imagina, nós duas, sozinhas, a jantarmos na mesa do terraço, como a avó gostava. A tia, a falar como se estivéssemos a meio do melhor verão das nossas vidas. Então, Milene esgalhara pela estrada fora e chegara rápido. Tinha direito ao quarto de Artemisa, uma bebé nascida fora de tempo. Um plano expresso do tio, que de vez em quando também pensava na descendência. A avó Regina tinha dito que fora apenas para ocupar completamente a tia Gininha, para que não sobejasse nada. Fosse por que razão fosse, ou por razão nenhuma, o bebé existia. Milene debruçara-se sobre a criança, que não se mantinha quieta, desenvolvida que estava. Tinha ganho aquela agitação na Gran Canária, durante os dias em que se havia desenrolado a fatalidade com a avó Regina. Em vão, a tia Gininha tentava pôr a mão sobre aquela turbulência humana. A bebé movia-se, virava-se, queria atirar-se para o espaço, até que, no meio daquele rebuliço, adormecera. Pequena coisa, transpirada, vencida, entregue ao fundo da cama. Milene e a tia Gininha, descansadas, abraçadas, atravessando a casa, parando aqui e ali, no meio dos aposentos, sem o tio. Vês? Vês, Milene? Sim, a casa do Dom Silvestre não era só uma bela casa. Ali dentro, cada adorno e cada objeto tinha um preço de entrada e um preço de saída. Os instrumentos de viver da tia Gininha a valorizarem-se dentro de casa, como se fossem moedas de ouro no cofre invisível de um banco. Quadros, jarrões, porcelanas delicadas com formas humanas, esculturas modernas, parecendo apenas pedregulhos rolados. Quadros com assinaturas que a tia decifrava antes de chegar lá. Buffett e Vieira da Silva, pendurados por cima de pontas de marfim. Vês? Isto aqui vale um dinheirão. A tia explicava que o tio trazia aquelas peças de casa de pessoas que lhe deviam montantes elevados e não lhe pagavam, sendo bastante difícil, por vezes, aferir os valores exatos em objetos daquela natureza, uma vez que se tratava de um assunto que escapava de todo ao tio. Tinham um consultor, um devedor do tio. A tia muito próxima, muito chegada, juntando a sobrinha a si, deixando as riquezas onde estavam e avançando pelo jardim fora, até ao terraço coberto. A tia a dizer: não podes imaginar o que nos tem acontecido. Sabes o que diz o tio? Que se não fosse a fatalidade ocorrida com a avó Regina, teríamos continuado em Las Palmas sem darmos por nada. E, desgraçadamente, na nossa ausência, estavam a tramar a liquidação das explorações de Dom Silvestre. A tramarem, a tia? Quem estava a tramar? Quem? Tia e sobrinha, cada uma de seu lado da mesa, jantando no terraço, a noite pacífica, a faia iluminada. Taças com mousse de camarão, como Milene gostava. A tia, confidenciando, como se a sobrinha fosse uma confidente válida. A tia a dizer que Milene não poderia nem imaginar o que pretendiam fazer. Quando chegámos, tínhamos multas de montantes incomportáveis, todas em cima do prazo, multas dos serviços centrais e multas camarárias, todas elas a coincidirem, sem o tio dar por nada. Mais 2 dias por lá e o processo seria imparável. Tem sido horrível, horrível. Serve-te, tinha dito a tia Gininha, comunicativa, refeita do primeiro efeito do luto. Esta noite o tio Dom não vem cá tão cedo. Já te disse que estão aí os holandeses. E se não estivessem esses, estariam outros. Ainda ontem à noite, quando o tio voltou para casa, já passava das 4. Felizmente, tudo liquidado. A esta hora já aqueles malditos papéis foram à viola. A tia a explicar o assunto, com palavras que não pareciam suas, mas do tio Dom Silvestre. Era como se a tia se afastasse do marido e, ao mesmo tempo que se afastava, levedasse dentro de si a parte mais densa deixada por ele. Isso ela entendia. O tio a falar pelos lábios da tia. Não, não, não podes compreender, Milene. É que, segundo os fiscais, a situação está sempre ilegal. E, por isso, multam tanto quanto podem. Mas, a partir do momento em que metade do montante da multa vai para os bolsos dele, tudo passa a ficar legal. A legalidade tem a forma da algibeira dos tipos. Compreendes o que estou a dizer, Milene? Milene compreendia que estavam a tramar a tia. E isso bastava. As duas a olharem para o jardim, onde a relva luzia com reflexos de ouro. Dentro de casa, a bebé, exausta, a dormir no berço branco. Bruno José a jogar com outras crianças, na vivenda ao lado. A tia a dizer: imagina, Milene, que o tio só descobriu a tramóia por termos vindo mais cedo de férias. Coitada da avó Regina, coitada. A tia Gininha a deixar os longos cabelos roçarem pelo prato, assombrada por leis enigmáticas, Leis que regulam diálogos extravagantes entre a morte e a vida. Leis com sua parcela de horror e sua ponta de utilidade, de que uma pessoa, por vezes, beneficia sem compreender. Agora a tia, emocionada, sem conseguir engolir a mousse de camarão, a tia Gininha, com duas lágrimas a caírem sobre a sua linda traça de vidro. Oh, tia Gininha, ainda bem que vieste. Lembras-te do lentiscal? O lentiscal já não era um buraco feito de socalcos, um anfiteatro como exigia a lei, mas uma falésia lisa como o côncavo de uma tigela. E, no entanto, era ainda uma bela jazida de pedra, um calcário formidável, cinzento, tudo útil e aproveitável, desde a brita fina à gravilha mais tosca. Só que não valia a pena o tio comprar mais terras em volta, porque já se estavam a atingir os pátios das casas de viver. Jamais Milene poderia imaginar o que o tio sofria por isso. Todos os dias havia queixa de particulares por causa das rebentações, papéis e papéis, o que não era preciso pagar para que toda essa papelada fosse diretamente para o lixo. À data, o tio ainda conseguia fazer rebentamentos, muito acima da vibração permitida, porque ele mesmo possuía o sismógrafo que media a rebentação e os fiscais não possuíam. Até lhe pediam a ele mesmo os dados. Para si e para outros, quando necessários. O tio Dom tinha o aparelho, não lacrado, como se fosse lacrado. Isto é, lacrado, não lacrado. Tu não entendes, eu sei, mas se estou a contar tudo isto, Milene, é só para que saibas que estamos em maus lençóis. Gininha, a falar como se fosse um prolongamento do tio. Milene até gostaria de poder dizer: tia, metade da tia Gininha agora faz parte do Dom Silvestre. A tia fala pela boca dele. Vejo os seus lábios e não são os seus, são os dele, a moverem-se para cima e para baixo. Não podia dizer. Pelo contrário, a tia suspirava muito. Porque suspirava? Ele próprio respondia. Porque bastava que lacrassem o sismógrafo ou que aparecesse um casmurro qualquer que instaurasse um processo, conforme os emaranhados da lei, para que o lentiscal ficasse entregue à sua sorte. Nesse caso, o que iria o tio Dom fazer à sua vida? À nossa vida? A tia, a olhar para a relva iluminada. A tia, a querer que ela comesse mais, muito mais. Até quando se consegue isto segurar? Para se segurar, o tio está extraindo tudo o que pode, arrancando de lá tudo o que pode arrancar, noite e dia. Gastou um montante incalculável em iluminação, para os moinhos poderem trabalhar ininterruptamente. Só que, de um momento para outro, não se sabe o que pode acontecer. Compreendes? Foi por causa dessa dúvida que o tio esta noite foi falar com os holandeses. Não sabemos até quando vão permitir a exploração do lentiscal. Então, tia? Sim, Milene. Era aqui que eu queria chegar. É preciso criar alternativas para a nossa vida, Milene. Agora que a avó Regina desgraçadamente faleceu, estão criadas as condições necessárias. Não sei se me faço entender, Milene. Como é difícil explicar. A tia Gininha, de luto preto e branco, a camisa branca coberta pelos cabelos castanho-borgonha, muito longos, a caírem na gola, como se fosse uma rapariga. A tia Gininha a pedir que se servisse mais, muito mais, e a dizer: estão criadas as condições, Milena, e tu até nos podes ajudar. Tem a ver com o problema da fábrica velha, mas quando começar o nosso roulement, de 3 em 3 dias, vamos poder falar sobre a forma como nos podes ajudar, se o lentiscal encerrar. Agora vamos mudar de assunto. O que tens feito, Milene? Conta lá. Como tens passado os teus dias? Não voltaste à praia pequena? Já não te entendes com o mar de prainhas? Que bom quando aquilo era uma praia selvagem. Ainda me lembro, em 85. Tu já tinhas a altura que hoje tens. E, no entanto, eu guardo a ideia de seres muito mais pequena. Tão engraçados. Vocês os três a saírem da água e a chamarem por mim. Não comes mais? Mandei fazer a salada de fruta só para ti. Também devias desbastar esse cabelo todo eriçado. E um vestido? Tu nunca pões um vestido? Quando a tia deixava de falar na pedreira do lento escal, o buraco aberto na terra, uma cratera escancarada diante do oceano, de onde o tio arrecadava o dinheiro que queria, a parte do tio Dom que vivia nela evaporava-se. A tia Gininha era outra vez a lindíssima tia que apetecia abraçar, parecida com a Gininha do melhor verão das nossas vidas, quando ela tinha andado de mãos dadas pela areia com os dois namorados. E 10 anos depois, ali estavam as duas, muito juntas, desfrutando da noite calmosa, as duas abraçadas, a conversarem, a suspirarem, a tia a completar a conversa sincopada de Milene, a levar-lhe salada de fruta à boca com a colher de sobremesa. Provinha, do lado de lá da cerca, o rumor de Bruno José a jogar com a vizinhança. Milene lembrava-se do som da água no dia em que o jardineiro a recebera para lhe dizer que a tia não estava. Mas não ia falar desses dias. As duas a falarem de praias futuras, de verões que haveriam de passar juntas. Assim, entretidas, nenhuma delas poderia dar pela entrada de quem quer que fosse. No entanto, era concreto, era exato. Acontecia ao contrário do previsto, pois alguém ali vinha a andar. Quem vinha? Pelo passeio adiante, atravessando a relva, vinha Dom Silvestre. Gininha levantou-se. Sim, era ele, o marido da tia em pessoa, quem ali vinha a caminhar, com passo regular, vinha aproximar-se, o pé nas lajes, o pé na relva, a avançar em frente, na direção do terraço. Não havia dúvida, eram as suas calças claras, as suas pernas quase curtas, o seu ventre um pouco inchado, apertado pelo cinto. Era o tio Dom, inteiro, iluminado pelas luzes boias, quem ali vinha. A tia Gininha a olhar, hipnotizada, sem se mexer, sem articular palavra, como se um fio de nylon retesado unisse os olhos da tia à ponta dos sapatos do tio, avançando pela vereda de lajes semeadas no meio da relva alta, como uma avalanche de que só se visse uma pequena parte. Avançava. A tia caiu na cadeira, o resto da comida em sua terrina parada, a casa magnífica parada, a honra parada. Os olhos doces da tia Gininha esbugalhados, cobertos por uma camada fina de gelo. Tia, tia! Então, Milene levantou-se do seu lugar, agarrou no saco e circundou a casa a correr. Atravessou o lance de relva oposto, onde a piscina azul tinha a paz da água e um pavãozinho costumava dormir junto a uma pequena cascata. E transpondo a portada que se mantinha aberta, Milene desapareceu de cena.